lugar, é fogo de Deus neste lugar. Elias viu-se diante de uma grande situação, 850 contra um homem de Deus. Gritavam e clamavam de manhã ao meio-dia, em vão eles gritavam e o seu Deus não respondia. Não, não. Gritem mais alto, por favor. Quem sabe esteja dormindo ou então de mau humor. Mas eu digo a vocês, não há por que duvidar, porque o Deus que eu sirvo, o holocausto vai queimar. Vai queimar. É fogo de Deus neste lugar. É fogo de Deus neste lugar. É fogo de Deus neste lugar. É fogo de Deus neste lugar. Igual não existia.